celestial. Ah, oh, oh, oh. A noite é selva de pedra, não paga pau pro cão. Rodado tambor do furador que manda pra vala mais um irmão. Cachorro lacrado vem premiado, mais um herói deitado. E na sequência segue a saga, fato consumado. Os anjos choram no céu, maldade aqui é mato. Do ser humano tipo monstro, coração gelado. Fragmentado, sentimento, pique, amor de Cristo. Por ambição dos plaqueiros, arrasta até o precipício. Quem pode mais chorar menos, esse é o ditado. Vários estão no veneno, compete lotado. E nos barraca até os fatos são tão semelhantes. O desemprego, o preconceito, seu pai traficante. Bate seus olhos no mundão, não vê oportunidade. Dos seus heróis pra se inspirar, tão de matar. De verdade, pique liga da justiça, querem te arrastar. Mas tudo que vem tão fácil, logo o crime vai cobrar. O resultado final, cadeia, sangue ou velório. O crime é tipo roleta russa, e sua vez será notório. Clique, clique, o som, não seja game over. Sonha com Cristo ladrão, não com as Land Rover. Ajuntei esse tesouro no céu, onde a praga não consome. Ali o ladrão nem mina, nem rouba, de glória vive o homem. Pois o Senhor é teu pastor, nada te faltará. Me livra da voz do dragão que viria me condenar. Aventa, monstro, pois o crime vai cobrar. Se converta, monstro, só a Cristo a te salvar. Se arrependa, monstro, o Cordeiro irá voltar. Se converta, monstro, pois o crime vai cobrar. Se arrependa, monstro, só a Cristo a te salvar. Se arrepia, monstro, o Cordeiro irá voltar. Diz a palavra de Deus: bem-aventurado aquele que se arrepende aqui na terra, porque receberá no céu a coroa da vida eterna. Então, mano, você tá esperando o quê? Enquanto você perde seu tempo, o demônio ri da sua cara. Andando perdido por esse mundo, tem o Cordeiro de Deus que te espera. Vem pra glória, vem pra graça, vem pra Cristo. É isso aí, mano. A ideia foi dada. Calibre celestial. Pode pá, pode pá. Agora é rajada de glória na cara do inimigo. O ex-palhaço do crime agora é servo de Cristo. A caminhada criminosa virou ruas de ouro. De vestes branca, banca forte, serve ao poderoso. Apetitoso no evangelho, entrando nas biqueiras e transformando ladrão em embaixadores do reino. A ex-prostituta agora é noiva do Cordeiro. Lavada pelo sangue, não vai mais pro cativeiro. A abstinência pela glória é terceiro imortal. Meu tráfico é informação, inferno passa mal. O microfone é ungido pra demônio letal. Uma bomba de Hiroshima, cheio do espiritual. Se converta, amor.